Ocidente. Reporte no ponto de espera da hotel, o Olimpo 02. Oi, Salvador, muito bom dia. Chanel 6250, baixar travado e LS dando zero. Chanel 6250, bom dia. Autorizado pouso, pistão na zero, vento no 30 graus, 10 nós. Ajuste de altímetro no 020, tráfego já avistado. Digo pouso no 06250. Salvador, bom dia, voo 9, faça informação linha. 648, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha 060. Chegada a Mari, descendo para o 060. Papapá, o Tango Tango para translado do pátio 5. Gente, o Alfa Tango, papapá, Alfa Tango Tango, autorizado, papá, cruzamento no 735, Quebec, mais Marima. Chame o Solinho, 21.9. É 250 no solo do 54, libere à direita via Fox, solo no 21 no decimal 9. Fox, 219, 6250. O Salvador, muito bom dia, o canal 6250. Bom dia, o canal 6250. Oceana 6250, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, portão 03. Papá, Mike Golf, Mike Torre? Prossiga. Informo que aproximadamente uns 5 minutos não tem nenhuma aeronave para pouso, nem para decolagem. Se quiser prosseguir mais próximo do eixo de decolagem da 10, está autorizado. Ok, graças, muito graças. Tango autorizado, ingresso Pationa, até através do portão 612. 7710, centro da Lima, autorização Aracaju. Próxima 3896, desça para 2000, ajuste na 020, informando para o meu localizador, livre aliança aqui. Ok, 2000, informa localizador, da 3896. Estação Aracaju. Azul 27810, formação Lima, 1 minuto para cópia. Cliente, mantém escuta ou azul 27810? Pode falar na próxima de 1, até a 3293. Negativo, voo Itap, após Itap, complete a chegada à Mari, informe o localizador. A gente vai voar, Itap, 2, 3, 2, 9, 0, 6, 5, para autorização Guarulhos. Azul 2065, Lima, confere o número 2 para cópia, prepare Dael, Leda, Motiva. Dael, Leda, Motiva, preparamos o número 2. Tango, Tango, até o pátio 3, autorizado. Tango 020, voo 942. Ali pro 02, prossiga para cruzamento 1028. Sim. Autorizado o cruzamento 1028. Na Delta, mantenha a posição e chame o solo em 121 decimal 9. Olimpo 02, aprovado o táxi via Alfa Chamiante da Juliette. Via Alfa Chamiante da Juliette, do Sul da Juliette. Autorizado em graça via Juliette, Pátio 1, Táxi Índia, até o ponto de espera da pista 10. Quando lá chame Torre 1, 18, desceu 95. Azul 2710, copia? Afirmativo. Exato, Serra Bravo, Alfa Romeo, via Golfinha 77, nível 190. Decolagem pista no 0, curva à esquerda, saída Conde. Transponder 0277, controle Salvador 120, décima 8. Afirmativo, decolagem. Ok, também afastando. Graças. 7, o controle 1908. 190, nível 2710, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chamando 1-1-0, nível 190. Motivo, cotejado 190, o azul 2710. Para o push. voo 2065, copia? Copia. Autorizado Serra Brava, Golf Romeo, via Upers Luna 0, Piraí, DCT 1 Bad, Upers Luna 44 até Pagog. Nível 360. Decolagem na pista no 0, curva à direita, saída da Euleta Motiva. Transponder 5122, controle Salvador 120, decimal 8. Positivo, está autorizado 360, conforme o duplo de voo, Upers Luna 10, Pira Pai. Direto um BAD, Upers Zulu 4 ao 4, Pagod. O decola pista no 0, da Euleda Mostra. O transporte 5122, 1208. 2065 autorizado para Sierra, Bravo, Golf Romeo, e a transição é Motiva. Mike Oscar tem Tango Vitor Alfa. Positivo, autorizado. Guarulhos, Motiva, a transição. 2065, atejamento correto, chame pronto para o estacionamento, portão 1-0. Câmara. Ô, Salvador Mundial, bom dia, papai, Romeu, Assistente, até presente posição, não recebe o sinal de Glidebox. Assistente, forme no localizador e faremos cheque com a aeronave. Ok, obrigado. 20 minutos pra cópia. Aguarda. Fala para Mike Golf, Mike Torres. Prossiga. Vai se afastar um pouco mais da setor onde está sobrevoando? Negativo, vou regressar agora pela estrada do corpo até o aeroporto aí, e vou para o ponto final. Ok, você vai prosseguir então para pouso, aposta no setor norte da torre. O papapá Mike Golf, Mike. Mike. Olimpo 02, autorizado um alinhar e decolar. 0, 1040 graus, 0 nós. Confirma 14, controle se o localizador está ligado por gentileza com 3296. Pela indicação que nós recebemos aqui, o OC está ligado. O senhor não tá recebendo nem o OC? Não, agora o localizador desde o começo, o Glide apareceu só agora. Gente, vamos checar agora com a aeronave e a sessão técnica já atualizada. Ok, obrigado. Fox Lima confirmando sobrevoo no Farol da Barra. Pronto pra cópia. Romeu Fox Lima, autorizado voo local, Salvador. 500-10, rota conforme o plano, decolagem em pista no 7, com rumo sul, litoral sul, em coordenação com a torre. Transponder 0150, controle 120, decimal 8. Transponder. Protejamento correto, Romeu Fox Lima, confirme parte para B. Gente, aumentou o noite desse 95 para acionamento de colagem, QNH1-0-2-0. Olimpo 02, decolado 06, controle transfere em 120, decimal 8. Transfere controle 208, Olimpo 02. Salvador, seu cordial, bom dia, para o seu ponto de partida, Só 3896, autorizado pouso pistola 0, vento 140 graus, 099. Nível pouso 10, tem 3896. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, chame, tá? Chame a torre 1895 para acionamento, Serra, aqui no Delta. Salvador com informação Lima. Voo 1094, contato radar, autorizado chegada à mar e desse mantém no 050, vigilante. É, Oscar, 050. Alguma chance de dar contato? Estado voa ISAP. Exato. Voa 648 no ILS estabilizado. Sente completo final, ILS X-Ray, torre 198, decimal 95. 295, 648. O 065, portão 10. 065, portão 10, autorizado, chame-táxi. Câmara. Vamos chamar 6319, 22, portão 10. Autorizado, chame-táxi 6319. Vai chamar 4, bom dia, voo no 648, sinal visto no zero visual. Voo no 648, continua a aproximação, aguarda autorização para pouso, ajuste de altímetro no 020. 648. Solo 098, liberia a direita via Fox, Solo 121, decimal 9. Direita 219, obrigado, bom dia. Solo, bom dia, Tandrei. 089, entrou? 040-08-9, pouso autorizado, pistão 0, assiste no momento modificado da presente 1021. 1021, livre pouso, pistão 0, gol no 648. Papapá, Mike, Golf Mike, visual acompanhando a gol na final da pistão 0? Afirmo. Sim, evite aproximar do eixo para pouso, o Mike, Golf Mike. Mike. Fala para o saco, seu papá Romeu Mike, que deve ser. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, chama o táxi? Papá Romeu, papá, já chegou para o táxi com 0-6, chamou o táxi. Altímetro no 021, reporte no ponto de espera da papá, papá, papá, Terra, Quilo Delta. Se é aquilo delta, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Ou no 648 no solo, libere a direita, via Fox, solo 219, 219, vou no 648. Pode contar com o Romeu Fox Brasil. Afirme quem chamou a torre, Romeu Fox Trotlima? Ah, afirma aqui, vai escutar. Ajuste altímetro 021, reporte no ponto de espera da papá. No ponto de espera da papá, Romeu Fox Trotlima. Solicitou o push. 2790, parte 3 autorizado, chame o táxi. Gente, parte 3 autorizado, chamará para o táxi, o azul, 27190. Para o táxi, o gol 2065, 185, a borda, 4,25, eu estou no meio do Zero Galeão. 5 Galeão 4,30? 12,5 Galeão 4,32. Voo no 648, bom dia. Voo 2065, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi em Índia, ponto de espera torre, 18.95, NH10021, segue Airbus da Avianca, no através do botão 4, como número 2. Voo 1648, táxi aprovado via Alfa Chameante da Juliette. Chamará antes da Juliette, no 648. Alô, bom dia, Chané 63, o número com 169 a bordo, 4 horas da Alterna Galeão para o táxi. 1 minuto na presença, depois pousar na aeroporto. Gente, então mantém esse setor enquanto vou decolar um tráfego agora da 17 e vai cruzar o campo, então mantém esse setor na minha escuta. Ok, vai. Só pra passear aquilo delta autorizado a decolar de pista 17, entrando no 20 graus 089. Nível 370, via rota do plano. Decolagem pista 10, curva esquerda, Pulca, Jamucaju, é a subida. Transponder 5136, controle de Salvador 120, decimal 8. Autorizado, recibo 370, decola 10, curva esquerda, Jamucaju, controle 108, transponder 1134. Ou 184, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. Está pronto. Aguarde, mais de 3 minutos. Aguarde, Papá Romeu, Romeu Fox Trot Lima, autorizado a decolagem da presente com proa do farol de Itapuã, vento no 30 graus 099. Bom dia, Xené 6311, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Sim, mantendo zero, Xené 6311. Falou, no 648, antes da Juliette. Boa, no 648, Juliette, portão 01. Juliette 01, no 648. Prossiga. Ok, já está na final pro 17. Gente, autorizado prosseguir direto pro pátio 5, reporte solo controlado, na pista 7, no 30 graus, 109. Ai. Controle é o papapapá, Serra Kilo Delta. Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, decolado aos 15, aguarde transferência para o controle. Aguarde transferência, Romeu, Foxtrot Lima. De coordenação. Guardando, muito obrigado. Bono 094, desça para 2000, ajuste no 021, cancelada a restrição em Itape, ponto localizador. 2000, cancelada a restrição em Itape, informa o localizador, voo 1094. Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, controle da presente no 208. 208, Lima. Romeu, cordial, bom dia. Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Pé litoral 500 pés, ajuste no 020. 2020, 1200, Romeu, Foxtrot Lima, até o litoral. NH1020. Gente, Libre Taxi, Pote 3, Pote 1 no Índia, da Ponte Espera, lá, chama 219-5020, Azul 2770. Azul 2770, copia. Já escuta, Azul 2770. Autorizado Sierra Bravo, Papa Sierra, via Golf 677, nível 160. Decolagem pista 10, curva direita, saída Coral. Transponder 0276, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizando para o tipo de nível 60, vou ter a pista de comando a 10, procura direita, coral. 026 é o transponder, 121, 208 é o controle do Salvador, azul 2770. Confirmamente nível? 1670. Cotejamento correto, azul 2770, chame pronto, puxa acionamento. Para o confirma estimado do tempo de voo, por gentileza. da Azul, a retaguarda, após ser autorizado. Decolar 12-1-7, controle transfere 1-2-0-8. 0-8-4. Controle, boa tarde, Xené 6-3-1-1. Xené 6-3-1-1, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 via saída da El. 360 da El, Xené 6-3-1-1. Guardião 01, decolado 19, chame controle 1208. 1208, grato. Autorizado, voo 1194. Cuidado que eu posso autorizar, não quero avançar. Autorizado, decolado, voo 2065. Guardião 01, bom dia, prossiga. 01, 510, é ocorrência policial. Nós estamos precisando voar próximo a Simbra, no local a baixa altura e na sua escuta. Informa que eu não estou recebendo seu transponder, informa ajuste 1020, faça o cheque no equipamento, por gentileza. 1020, cheque no equipamento. Salvador, meu foco está aqui, ó. Passo na próxima persona. Está solicitando o regresso. Vai manter sobrevoo no setor nordeste do aeródromo. O meu foco está aqui, ó. Gente, pela esquerda, mantém o litoral, ajuste 1020, aguarde transferência para a torre. Ah, vem aqui, pela esquerda, meu foco está aqui. Vou 2065, decolado aos 20, controle transfere. Chama o controle de Salvador, ano 208. 208, vou 2065, bom dia. Espera 12-1-1-8-9-5, Kenega 1020, gol 1184. Índia 18-95-1020, gol 1184. 6095, aguardando o contato radar. Código 0221. Salvador, gol 2065 da El Lida Motiva, 2200 para 360. Gol 2065, contato radar, suma nível 360 via saída da El. 360 via saída da El, quando possível, gol de Motiva, gol 2065. Gente, aguarde. Certo. Guardião 01 não está acionado 17 no 1? Guardião 01, controle? Acertou, controle. Acionado 17 no 1, confirma? Acionado 17 no 1, no momento 410 e mantendo 200 do terreno. Visual com a aeronave no caído de dela. Estimativo, nesse setor está livre de permanecer o sobrevoo até 500 pés, ajuste 1020. Confirma para o 01, não? Esse setor está autorizado a manter o sobrevoo até 500 pés, ok? Ok, grato, acertou. Romeu Fox Lima, mantém o litoral, chama agora a Torre Salvador, 1-8-95 para a coordenação de cruzamento. 2-8-9-6, seu comando. 1-0-9-4, complete final ILS, tem um helicóptero à sua esquerda na aproximação, não vai interferir, está mantendo baixa altitude. Chama agora a torre na frequência 1-8-9-5. Sim, está já. Tá, afirmativo. Então o visual comigo vai chamar no farol de Itapuã. Azul 2790, decolado aos 22, controle e transfere no 208. 208, azul 2790. Uno 094, passou o externo, abaixado, travado e avistando. Uno 094, informação de tráfego, um helicóptero à sua direita, a 500 pés, não irá interferir na sua aproximação para pouso. Vento 140 graus, 099. Pouso autorizado, pistão a zero, tráfego já avistado. Sim. Controle Salvador, azul 2710, na saída ponte. 2710, contato radar na decolagem, submantém a 190, saída ponte. Sobe e mantém 190 na Conde, o azul 2710. Maceió, IVA 350. Decolagem na pista 0, curva esquerda, saída Uca, Jamo, Caju. Transponder 5153, controle Salvador 120, décima 8. Sente atualizado, Maceió 350, fazendo 197, Morago, após o DT. Decola da 190, curva esquerda, Uca, Jamo, Caju. 153 eu transpondo, 208 eu controle, 6140. Oxa, né, 6140, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, portão 03. Certo. Papapá, Sierra Kilo Delta, vai passar nível de voo 160, chame agora o centro, frequência 12685, alterne 12545. 12685, 2545, Sierra Kilo Delta. Autorizado Ariane, mantém pistão a zero. Ariane, mantém a zero, 1-1-8-4. Solicite diretamente, frequência 1-2-5-1-0-3-3-9-5. 1-3-3-9-5, Ariane, vai deixar o cruzamento, vamos ver qual que você vai tirar. Azul 2710, após o desvio, vou ir direto ponte. Sente, após desvio, já está pulando o ponte com azul 2710. Alô, Salvador, gol 1-0-9-4, livrou o ponte. Mantém a posição, 1-1-8-4, aguardando para decolagem. Sim, mantém. Romeu, Fox, Trot, Lima, sobrevoa a estrada do Coco, aguardando transferência para o controle de Salvador. Tá, afirmativo, vamos até entrar no caminho de estrada do Coco, agora na transferência. Valeu, Fox Trot Lima. 1-1-8-4, informa um tráfego à sua esquerda, se afastando para o litoral nordeste, a 500 pés do helicóptero. Vento 140 graus 099, decolagem autorizada, pistão a zero. Com 1-1-8-4. E aí, gente, do tráfego iniciando a decolagem, com 1-1-8-4. Controle Romeu Golf para descida. Romeu Golf, desça via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste 1-0-2-0. Consiga falar direto com a senhora, presente? Negativo, vou em Mari e mantém chegada a Mari, Romeu Romeu Golf. Exato, 2000, chegada a Mari, Romeu Romeu Golf. Vou 2065, vai passar 180, chame Recife na frequência 251, alterne 13395. 251-3395-2065, boa. Número 4, decolado aos 27, câmbio controle Salvador, 120-8. 08. Romeu, Foxtrot Lima, controle 1208, dá presente. Afirmativa, vai manter sobrevoo na... no local aqui, com é, terceiro controle? 7-0, vou no 1-2-4. Controle Salvador, Papai Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Eu sou o clima, mantém esse visual, S10, litoral norte de Salvador e Família Grande, CBR. Vai manter sobrevoo na proximidade do Rio Juárez com a estrada do Coco por mais 2 minutos e após a regressa do Salvador, tá? Até o botão autorizado alinhar e manter pistão a zero. Papá, papá, alfa, tango, tango, autorizado decolagem, pistão a zero, vento no 50 graus, 089. A significação desse mantenimento de voo 050, autorizando a chegada na área. 050, autorize TAP do 739. Aguarde. Ah, sua esposa, meu comando. Está regressando para o Salvador? Não, estou mantendo sobrevoo e após mais um minuto regresso. Deficiente. Vitória da proximidade do aeródromo, você tem contato agora com a torre 1895? Ao meu Fox Lima? Ah, sim, meu comando, 1895. Torre Salvador, papai, ao meu Fox Trot Lima. Ao meu Fox Trot Lima, prossiga. Está mantendo sobrevoo na proximidade do Rio Joanes, com a estrada do Coco. Ah, mais um minuto sobre voo e após vai regressar a Salvador. Estamos até esse setor, aguardando a autorização para aproximar para Salvador novamente. Afirmativo. Autorizado, chame táxi 2770. Autorizado, finalmente, chame a táxi 2770. Longo, decolado aos 3-1, informa um tráfego à sua esquerda, um helicóptero, aproximadamente a 2 milhas da cabeceira 28. Chame o controle no 208. 208, paciente do tráfego faz 9 é, à vista. O Alfa está lutando. Gente, como no perfil da carta o senhor tem que manter para o outro até 2000, o tráfego encontra-se a 500 pés, não interfere. Chame o controle no 208. Afirmativo, vai chamar o 208, muito grato, Alfa está lutando. Bom dia do papapapá, Alfa está lutando. Tango Tango, contato Radar Rádio Decolagem, suba para o 090, C da Conde. 090 na Conde, Alfa Tango Tango. Está solicitando proa direta do da rotatória, com atenção a 1000 pés. Tente, proa direta rotatória será coordenado, aguarde. Ah, afirmativo, vamos aguardar. Dando 130 para 190. Equipamento Alfa Tango 72, aguarde cruzamento com o tráfego de transferência das comunicações. Câmbio controle 1208 da presente. 208. Romeu, Golf, livre LS, equipe livre 10, pista para 2000 pés, última trem salvadora 1020, chama estabilizado no localizador. Maraca, estabilizado no localizador, Romeu, Golf. Guardião 01. Ok, gente do tráfego já abandonando o setor. A gente vai para o litoral, confirma. Gente, Vitor Vila Delta, chamamento 18 decimal 95 para acionamento e decolagem, QNH 1020. Rotatória batendo 1000 pés. A gente está livre, foco na rotatória, o meu foco. Levar na rotatória. Um gol no 184, vou na prova do Romeu Fox 018 e aguardo a transferência das comunicações. Entendeu no ProAl 18 e mantenha o seu escudo. Afirmo, aguarde a transferência. Guardião 01? 01, já abandonando o setor da ocorrência, já resolvido e de retorno para Salvador, grato pela sua posição. E copiado. Para embarque do circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 118 decimal 95. 1185, grato. 1184, chama agora o centro Recife, as frequências 2685, alternativa 2545. 2685, alterna 12545. Guardião 01, torre Salvador. 01 de retorno para Salvador, aproximando pelo setor noroeste, sem interferência com eixo da 17 e 10. Se autorizado, parte do GRAE. Autorizado, parte do GRAE, direto. Chame na final. Aportará na final, direto, parte do GRAE. 01. Cima até 170, aguarde a autorização final. 2790. 2790 para nível 170. Corrijo, está autorizado. Mantenha 170, azul 2790. Gente, autorizado 170, o azul 2790. À esquerda, saída Cuca, Jamo, Aru, transponder 5155, controle Salvador, opera em 120 decimal 8. Autorizado, Maceió, e a pessoa 17, nível 6. Aero decola da 10, curva à esquerda, Puka Jamo Aru, com transponder 5155, controle 1208, com o nome mesmo 2. Confirme transponder, copiado? 5155. 5155, o transponder, com o nome 6 com o treinamento correto, chame pronto na posição 01. Chamará. Sola azul 2770, está pronto para o táxi, 58, 4 horas, vitória. Azul 2770, autorizar ataque até o ponto de espera via Pátio Unica, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro, 1020. Gente, no ponto de espera, chama a torre 1895, azul 2770. Livre ao assassinato. De voo 050, autorizado a chegar na Mari. Dois de tato, 319. Controle, Romeu Golf, estabilizado no localizador. Romeu Golf, compete a aproximação de LS Equipe 10, chame a Torre Salvador agora em 118, decimal 95. 118, decimal 95, obrigado, bom trabalho. 739, Veiduna, isso é para 2000 pés, altímetro 9020, agora é final de LS. Foi pro 1739. Correto, foi Duna, desceu para 2000 pés, altímetro 1020, agora do final do LS. Duna 1020, descendo para 2000, bom, 1739. Meu pátio, estou pedindo uma 17. LTA, então mantenha a posição no setor norte do aeródromo, aguarde para prosseguir. Ah, permaneço, mantenha o setor norte. Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, prossiga. Cancela, cancela, circular para 17, senhor. Cancela o plano instrumento aos 37, curva esquerda e aguarde para girar base pela direita, pista 17. Romeu, Romeu Golf. Vando esquerda, aguardando base pela direita, Romeu Golf. Romeu Fox Lima, autorizado a aproximação para 17. Afirmativo, vamos para 17, Romeu Fox Lima. 2, senador, muito bom dia, o azul Romeu, Romeu, Romeu Golf, Torre Salvador. Na escuta, Romeu Golf. Aguarde para girar base, ingresse perto do vento, proa norte, aguarde para girar base. Aguarde para girar base, Romeu Golf. Vamos que é o número 2, tem um helicóptero à sua esquerda aí, na final da 17. Gente, Romeu, Romeu Golf. Tráfego à sua direita? Final 17, avisar quando o Romeu Golf, quando o Fox vai tirar. Romeu, Romeu Fox Lima, avistado, autorizado por pista 17, 150 graus 079. Romeu Fox aqui, ó, assim. Na posição número 13, para apoio para o Fischer, número 7. Golf Oscar Vito, da remoto no Vespo, gate 07 do Pátio 1, autorizado, reporte quando termine do reboque. Oscar Vito reportará o teste. O 2770, autorizado, alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter na 10, do 2770. Golf 739, sua escuta. LVLS, X-ray para 90, descendo para 2000, permanece ao altimetro 90, 20, chama estabilizado no localizador. Foi dar estabilizado, 739. Gente, eu estacionar a frequência livre, Romeu Fox Lima. Solo aos 4-0. Corre o Romeu, Romeu Golf, para embaixar travado na final da 17. Autorizado pouso, pistão 17, 130 graus, 109. Sobre pouso 17, Romeu, Romeu Golf. Azul 2770, autorizado decolar, 130 graus, 119. Tem que decolar, 2770. Para o táxi, o 61140, com 143 a bordo, 2:10, alternação order. Confirme só alternativo, o 61140. Alvador. Alvador. autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 020. No 020, autorizado até o ponto de espera, 95140. 8 azul 2770, graças, bom dia. 295, obrigado. E bom dia, é o Gol 1739. Gol 1739, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Você escuta, 1739. Controle de Salvador, muito bom dia, azul 2770. Estou. 2770, contato radar decolagem, tudo mantenha 1160, saída coral. 1160, perfil da saída coral, azul 2770. Mantém o ponto de espera. Mantém o contato aqui, mantém o meio agora. 4207, a significação desse mantém o nível de voo 040, chegada bom. 040, azul 2790. Chamou o azul 2790? Correto. Agora 71 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém 170, chame o controle Aracaju, frequência. 120 decimal 3. Gente, Aracaju 203, obrigado aí. Foi 770, vou direto coral. É, direto coral da presente, azul 2770. Sou crise no 98, livre LS, isso para 2000 pés, última em Salvador 9020, chama estabilizado no curso do localizador. Pouso. Sim. Livre pouso, pouso 739, tá bom? Autorizado pouso, 140 graus, 119. E aí, livre pouso, 739. Azul 2770, ajuste a navegação para após a posição coral, voar Raíra. Ok, após coral, voar Raíra, azul 2770. É, Oceanerme 1140, tô ligado, alinhar e manter. Alinhar e manter, 1140. Bono 739 no solo aos 47, libere a direita, taxiway. Foxtrot, chame o solo em 121 decimal 9. Foxtrot 19, 739. 422 horas, Aracaju. Afirmo. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 020. Via Índia, no ponto de espera 1-1895 com 1020, 1648. Falou, bom dia, 1739, Libra. 1739, 9, autorizar o táxi via Alfa, reporta antes da táxi 2, Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, 1739. Dá o zoom no 1 no nosso. Tá, decolar, 6140. Gente, o termo do reboque no gate 07. 1739, reautorizado Juliette, portão 06. Juliette 06, 739. Chamei 6140, decolou os 48, chame o controle, 120, já estima 8. 208 até a volta, 6140. Boa, chamei 6140, decolou na PUCA. 40, contato na terra decolar e submantém 350C da PUCA. Tá, mantém 35, 6140. Quando possível, autorizar a Caju? Oi, chamo. 6140 também. Chamo, 6140. Sendo 98 estabilizado? 3098 estabilizado. Se aproxima a CLS, chame a tua em Salvador em 198 decimal 95. Chama 31198, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Toma o Boeing 737 da Gol na cabeceira 10. Vista para 2000 pés, última transformadora 1020, livre e acepto aí para 10, chame estabilizado no posto do localizador. 3000, 10, chamará estabilizado no localizador, 1017. Salvador, voo 1864, passa 2, 10, em ordem. 1864, aciona identificação, desse mantém o nível de voo 050, autorizado a chegada à área. 050, área, possível estado? Pesada,